ensino. Que é grande, muito grande o meu sofrer. Não posso mais viver assim sozinho. É triste a dor que sinto por você. Distante dos seus olhos eu padeço. Não quero mais viver sofrendo assim. Eu vim para ficar sempre a seu lado. Eu quero ter você perto de mim. Enxugue seus olhinhos, eu lhe peço. Não quero que você chore, meu bem, porque sua tristeza me entristece. Só gosto de você e de mais ninguém. Ausente de você chorei bastante. É grande a falta que você me faz. Porém agora que estamos juntinhos, meu bem, não vou deixar você jamais.